dos, tres, cuatro. Havia um louco no navio, viu o céu, sorriu, fogo no pavio, dente na corrente. Tu põe esforço, vence lentos e atentos, momentos sedentos de amor. Devaneios até onde alcançar a vista. Eu peço que você siga minha pista, invista. Cista, cista, devaneios no largo do horizonte. Bem ali atrás do monte tem um jardim. Invista, assista, assista, devaneios até onde alcançar a vista. Eu peço que você siga a minha pista. Invista, assista, assista, devaneios no largo do horizonte. Bem ali atrás do monte tem um jardim. Invista, assista, assista. Em condições evolutivas, pensamentos, emoções, com esforço, ventos lentos e atentos, momentos sedentos de amor. Lentos e atentos, momentos sedentos de amor. Lentos e atentos, momentos sedentos de amor. Deng, deng, deng, dan, oh. Go, deng, deng, deng, deng. Suba, duba, terra, plante no sertão, os grãos do tufão. Atrás do monte tem um jardim. Dente na corrente. Vista, assista, assista, devaneios até onde alcançar a vista. Eu peço que você siga a minha pista. Invista, assista, assista, devaneios no largo do horizonte. Bem ali atrás do monte tem um jardim. Invista, assista, assista. Boca de sino pendente, boca de sino pendente, boca de sino pendente, boca de sino pendente. O dengue, dengue, dengue, dengue. Suba, duba, terra, plante no sertão, os grãos do tufão. Dengue, dengue, dengue, dão, oh. Grãos do tufão. Grãos do tufão. Havia um louco no navio, viu o céu, sorriu, fogo no pavio, dente na corrente. Boca de sino tem dente, boca de sino tem dente, boca de sino tem dente. Na minha casa, no cume da Lapa, por entre as camélias, numa hora vaga. Boca de sino tem dente, boca de sino tem dente, boca de sino tem dente. Grãos do tufão. Na minha casa, no cume da Lapa, por entre as camélias, numa hora vaga. Boca de sino tem dente, boca de sino tem dente, boca.